Afecheiro 4, capítulo 8. No dia seguinte, levantei-me cedo e fechei-me na casa de banho. Tomei um duche demorado. Sequei o cabelo com atenção. Receava que o secador do hotel, que era forte demais, lhe desse a ondulação errada. Pouco antes das 10, acordei Nino, que ainda tonto do sono, se fartou de me gabar por causa do vestido que eu escolhera. Tentou ainda puxar-me para junto dele. Furtei-me. Por muito que me esforçasse para fingir que não tinha importância, era-me difícil perdoar-lhe. Transformara o nosso novo dia de amor no dia de Lila. E agora o tempo estava todo condicionado por aquele encontro iminente. Levei-o comigo para irmos tomar pequeno almoço. Seguiu-me submisso. Não se riu, não fez troça de mim. Disse, aflorando-me os cabelos com a ponta dos dedos, "Estás muito bem." Evidentemente percebia que eu estava assustada, e assim era. Receava que Lila viesse ao encontro na sua melhor forma. Eu era como era. Ela era elegante por natureza. E para mais tinha outra vez dinheiro. Se quisesse, podia cuidar do seu aspecto, como fizera em rapariga, com o dinheiro de Stefano. Eu não queria que Nino ficasse novamente deslumbrado com ela. Saímos por volta das 10:30. Fazia um vento frio. Fomos a pé e sem pressa na direção da Piazza Amedeo. Tinha arrepios de frio, apesar do pesado casaco comprido, e ele cingia-me os ombros. Nada dissemos a respeito de Lila. Nino falou-me de maneira um pouco artificial de como Nápoles estava melhor agora, que tinha um presidente da Câmara Comunista. E voltou a pressionar-me a ir ter com ele o mais breve possível com as meninas. Estreitou-me a ele durante todo o percurso e esperei que continuasse a fazê-lo até à estação do Metropolitano. Desejava que Lila se encontrasse já à entrada e nos avistasse ao longe, nos achasse bonitos. Fosse obrigada a pensar, formam um casal perfeito. Mas ele, a poucos metros do local do encontro, libertou o braço, acendeu um cigarro. Instintivamente peguei-lhe numa mão, apertei-lhe com força. Entramos na praça assim. Não vi Lila imediatamente e por momentos esperei que não viesse, mas ouvia chamar-me. Chamava-me do habitual modo imperioso, como se não pudesse sequer ter em consideração que eu não a ouvisse, que não me voltasse, que não obedecesse à sua voz. Estava à porta do café que ficava em frente ao túnel do Metropolitano. As mãos, enfiadas nos bolsos de um casacão castanho, mais magra do que o habitual, um pouco curvada, os cabelos de um negro brilhante sulcados por tiras de prata e apanhados num rabo de cavalo, pareceu uma Lila do costume, a Lila adulta, marcada pela experiência da fábrica. Nada fizera para se embelezar. Abraçou-me com força, um aperto intenso que retribuí sem energia. Depois beijou-me nas faces, dois beijos repenicados e uma gargalhada de contentamento. A Nino estendeu a mão, distraídamente. Sentámo-nos no interior do café, foi ela que falou quase sempre, e como se estivéssemos sozinhas. Atacou logo a minha hostilidade, que, como é evidente, se lia na minha cara, e disse em tom afetuoso a rir, está bem, errei, ofendeste, mas agora já chega. Como foi que te tornaste tão melindrosa? Sabes que tudo em ti, para mim, está bem. Façamos as pazes. Esquivei-me com sorrisinhos amarelos, não disse que sim nem que não. Sentara-se em frente de Nino, mas não aconteceu nunca que lhe deitasse um olhar ou lhe dirigisse meia palavra que fosse. Estava ali por mim. Uma vez pegou-me numa mão que retirei devagar. Queria que nos reconciliássemos. Procurava instalar-se de novo na minha vida, embora não concordasse com a direção que eu lhe estava a dar. Reparei que a uma pergunta acrescentava outra pergunta, sem fazer caso de respostas. Estava tão desejosa de voltar a ocupar todos os cantos da minha pessoa, que mal tocava num assunto, passava imediatamente a outro. Com o Pietro? Mal. E as tuas filhas? Estão bem. Vais divorciar-te? Sim. E vocês dois irão viver juntos? Sim. Onde? Em que cidade? Não sei. Vem viver para aqui outra vez? É complicado. Eu arranjo-te um apartamento. Se for necessário, eu digo-te. Escreves? Publiquei um livro. Outro? Sim. Ninguém falou nisso. Por enquanto só saiu em França. Em francês? Claro. Um romance? Um conto, mas com reflexões. De que fala? Fui vaga. Pus fim ao assunto. Preferi perguntar-lhe por Enzo, por Genaro, pelo bairro, pelo seu trabalho. Sobre o filho fez um olhar divertido. Anunciou-me que dali a pouco o veria. Estava ainda na escola, mas viria ali com Enzo e até haveria uma boa surpresa. Mas, a propósito do bairro, mostrou um ar de indiferença. Referindo-se à morte trágica de Manuela Solara e ao caos que se desencadeara, disse: nada de especial. É-se assassinado como em qualquer parte de Itália. Depois, surpreendentemente, falou na minha mãe. Elogiou-lhe a energia e o espírito empreendedor, embora estivesse a par da nossa relação conflituosa. E de modo igualmente surpreendente, mostrou-se afetuosa para com os pais, realçando que estava a pôr dinheiro de parte para comprar a casa em que sempre tinham vivido e dar-lhes tranquilidade. Dá-me gosto, explicou, como se tivesse de justificar aquele seu impulso de generosidade. Nasci lá, tenho-lhe afeto. E se eu e Enzo nos esforçarmos, poderemos adquiri-la. Chegava a trabalhar 12 horas por dia. Agora, não só para Michele Solara, como também para outros clientes. Estou a estudar uma nova máquina, disse. O sistema 32, muito melhor do que aquele que te mostrei quando foste à Serra. É uma enorme caixa branca, com um ecrã pequeníssimo, de 6 polegadas, um teclado e impressora incorporada. Falou e falou sobre sistemas mais avançados, que estavam quase a aparecer. Estava bem informada. Normalmente excitava-se com as novidades, só que depois se cansava delas em poucos dias. A nova máquina tinha uma certa beleza, na opinião dela. Pena é, disse, que em redor, para além da máquina, só haja merda. Nessa altura, Nino intrometeu-se e fez exatamente o oposto daquilo que eu fizera até ali. Começou a dar-lhe informações exaustivas. Falou do meu livro com entusiasmo. Disse que a qualquer momento sairia em Itália. Referiu a aceitação expressa nas recensões francesas. Fez notar que eu tinha muitos problemas com o meu marido e as minhas filhas. Falou do seu rompimento com a mulher. Confirmou que não havia outra solução se não viver em Nápoles. Incentivou-a mesmo a procurar-nos uma casa. Fez-lhe um par de perguntas pertinentes acerca do trabalho dela e de Enzo. Fiquei a ouvir um pouco apreensiva. Ele exprimiu-se sempre com indiferença. Para me provar, em primeiro lugar, que nunca mais se encontrara com Lila. E em segundo, que ela já não tinha qualquer influência sobre ele. E nem por um segundo usou o tom sedutor que usara com Colombe e que por hábito lhe saía com as mulheres. Não inventou expressões adocicadas. Nunca a olhou diretamente nos olhos. Não lhe tocou. A sua voz só se acalorou um pouco para me elogiar. Isso não evitou que eu me recordasse da praia de Citara, de que ele e Lina tinham usado os mais diversos argumentos para concretizarem o seu entendimento e me porem de parte. Mas pareceu-me que naquele momento estava a acontecer o oposto. Mesmo quando fizeram perguntas um ao outro e deram as respectivas respostas, fizeram-no ignorando-se e dirigindo-se a mim como se eu fosse a sua única interlocutora. Trocaram impressões, daquele modo, durante uma boa meia hora, sem estarem de acordo em nada. Surpreendeu-me, sobretudo, a forma como faziam questão de sublinhar as suas divergências acerca de Nápoles. A minha competência política era então muito fraca. os cuidados com as crianças, o estudo preparatório para o meu livrinho, escrevê-lo e principalmente o terremoto da minha vida privada tinham feito com que eu até pusesse de parte a leitura dos jornais. Eles os dois, por contrário, sabiam tudo a respeito de tudo. Nino enumerou nomes de comunistas e socialistas napolitanos que conhecia bem e nos quais confiava. Enalteceu uma administração finalmente honesta, orientada por um presidente que classificou como sério, simpático, alheio ao velho saco habitual. Concluiu: agora existem finalmente boas razões para viver e trabalhar aqui. É uma grande oportunidade, é preciso que estejamos presentes. Mas Lila ironizou acerca de tudo o que ele dizia. Nápoles, disse, mete nojo, tal e qual como antes. E se não se der uma boa lição a monárquicos, fascistas e democratas cristãos por todas as porcarias que fizeram, se lhes puser uma pedra em cima, como a esquerda está a fazer, a cidade não demora a ser tomada pelos logistas. Deu uma risada estridente depois de pronunciar aquela palavra. Pela burocracia municipal, pelos advogados, pelos projetistas, pelos bancos e pelos camorristas. Depressa me apercebi de que me haviam inserido também no centro daquela discussão. Ambos queriam que eu voltasse para Nápoles, mas cada um deles, de forma clara, pretendia subtrair-me à influência do outro. E fazia pressão para que eu me mudasse depressa para a cidade que tinha na imaginação. A de Nino era pacífica e propensa ao bom governo. A de Lila vingava-se de todos os saqueadores. Estava-se nas tintas para comunistas e socialistas. Recomeçava do zero. Estudei-os durante o tempo todo. Reparei que quanto mais a conversa ia parar a temas complexos, mais Lila se empenhava em exibir aquele seu italiano secreto, que eu sabia que ela dominava, mas que naquela ocasião me surpreendeu muito, porque cada frase mostrava-a mais culta do que ela queria parecer. Impressionou-me que Nino, habitualmente brilhante e muito seguro de si, escolhesse as palavras com cuidado e por vezes parecesse intimidado. Nenhum deles está à vontade, pensei. No passado expuseram-se um ao outro sem véus e agora envergonham-se de o terem feito. O que está a acontecer neste momento? Estão a enganar-me? Estão de facto a bater-se por mim? Ou tentam apenas ter sob controlo a sua velha atração? Dei intencionalmente alguns sinais de impaciência. Lila apercebeu-se, levantou-se e desapareceu, como se fosse à casa de banho. Eu não pronunciei uma palavra. Receava mostrar-me agressiva com Nino. E ele também ficou calado. Quando Lila voltou, exclamou em tom alegre: toca andar, está na hora. Vamos ver o Genaro. Não podemos, disse eu, temos um compromisso. O meu filho gosta muito de ti e vai ficar aborrecido. Dá-lhe um beijo. Diz-lhe que eu também gosto muito dele. Marquei encontro na Piazza dei Martiri. São só 10 minutos. Cumprimentamos o Alfonso e vocês vão-se embora. Olhei-a. Ela imediatamente contraiu os olhos, como se quisesse escondê-los. Então, era isso o plano? Queria levar Nino à velha sapataria de Solara? Queria fazê-lo voltar ao lugar onde durante quase um ano se tinham amado clandestinamente? Respondi com um meio sorriso. Não, desculpa, temos mesmo de nos ir embora. E deitei um olhar a Nino, que logo fez sinal ao empregado para pagar. Lila disse: já paguei. E enquanto ele protestava, dirigiu-se de novo a mim, insistindo em tom cativante: o Genaro não vem sozinho, é o Enzo que o traz. E vem outra pessoa com eles, que está morta por te ver. Seria realmente desagradável se te fosses embora sem a cumprimentar. A pessoa era António Capuccio, o meu namorado de adolescência, que o Solara, depois do assassinato da mãe, tinha mandado regressar da Alemanha com toda a urgência. Capítulo 9. Lila contou-me que António chegara para o funeral de Manuela sozinho, quase irreconhecível, tão magro. Em poucos dias, arranjara casa a poucos passos de Melina, que vivia com Stefano e Ada. E depois mandara também vir para o bairro a mulher alemã e os três filhos. Portanto, era verdade que casara, era verdade que tinha filhos. Segmentos de vida distantes uniram-se na minha cabeça. António era uma parte relevante do mundo de onde eu provinha. As palavras de Lila a respeito dele atenuaram o peso daquela manhã. Senti-me mais leve. Murmurei a Nino: só uns minutinhos, está bem? Ele encolheu os ombros e dirigimos-nos para a Piazza dei Martiri. Durante todo o percurso, enquanto atravessávamos a Via dei Mille e a Via Filangieri, Lila apoderou-se de mim. E enquanto Nino nos seguia de mãos nos bolsos, cabeça baixa, certamente de mau humor, ela falou-me no tom confidente de sempre. Disse que assim que eu tivesse oportunidade, tinha de conhecer a família de António. Descreveu-me a mulher e os filhos, de modo muito vivo. Ela era muito bonita, mais loura do que eu. E os três filhos também eram louros. Nenhum saíra ao pai, que era escuro como um sarraceno. Quando passavam os cinco pela rua larga, a mulher e os meninos, muito brancos, com as cabeças a luzir, pareciam seus prisioneiros de guerra, levados a passear pelo bairro. Riu-se. Depois fez uma lista de todos aqueles que, além de António, me esperavam para me cumprimentar. Carmen, que no entanto tinha de trabalhar, ficava alguns minutos e escapulia-se, juntamente com Enzo. Alfonso, naturalmente, que continuava a gerir a loja de Solara. E Marisa, com os filhos. Dedica-lhes só uns minutos, disse, e deixa-los contentes. Gostam muito de ti. Enquanto ela falava, pensei que todas aquelas pessoas que em breve ia ver espalhariam no bairro a notícia do fim do meu casamento, que até os meus pais iriam ter conhecimento, que a minha mãe ficaria a saber que eu me tornara amante do filho de Sarratore. Mas notei que esse facto não me agitava. Até me agradava que os meus amigos me vissem com Nino, que dissessem nas minhas costas: é uma mulher que faz o que lhe dá na veneta. Deixou o marido e as filhas, juntou-se a outro. Percebi com surpresa que queria ser oficialmente associada a Nino. Queria que me vissem com ele. Queria apagar o casal Helena Pietro e substituí-lo pelo casal Nino e Helena. E de repente senti-me calma, quase disposta a entrar na rede para onde Lila me queria atirar. Ela soltava uma palavra atrás da outra, sem parar. A certa altura deu-me o braço, de acordo com um velho hábito. Esse gesto deixou-me indiferente. Quer convencer-se de que continuamos a ser as mesmas, pensei. Mas já são horas de se compenetrar de que, pelo contrário, ambas nos consumimos. Este seu braço é como um pedaço de madeira, ou o resíduo fantasmagórico do contacto emocionante de outros tempos. E então recordei-me, por oposição, do momento em que, anos antes, desejara que ela estivesse realmente doente e morresse. Nesse tempo, pensei, apesar de tudo, a relação estava viva, densa, por isso era dolorosa. Mas agora existia um facto novo. Todo o ardor de que eu era capaz, mesmo aquele que alimentara esse augúrio terrível, se concentrara no homem que eu sempre amara. Lila pensava que ainda tinha a sua antiga força, que me levava para onde queria. Mas, ao fim e ao cabo, o que orquestrara ela? A revisitação de amores amargos e de paixões da adolescência? O que minutos antes me parecera maldoso, de repente pareceu-me tão inócuo como um museu. Para mim, o que contava eram outras coisas, quer ela o quisesse ou não. Contávamos eu e Nino, Nino e eu. E até mesmo causar escândalo no pequeno mundo do bairro, me parecia uma confirmação agradável do casal que formávamos. Já não sentia Lila. Não havia sangue no seu braço. Era apenas tecido contra tecido. Chegámos à Piazza dei Martiri. Virei-me para Nino para o avisar de que a irmã também estava na loja com os filhos. Ele murmurou qualquer coisa, aborrecido. Avistámos o letreiro, Solara. Entramos. E embora todos os olhares se fixassem em Nino, fui recebida como se fosse sozinha. Marisa foi a única a dirigir a palavra ao irmão e nenhum dos dois pareceu satisfeito com aquele encontro. Ela repreendeu-o imediatamente, porque nunca dava notícias nem aparecia. Exclamou: a mãe está mal, o pai é insuportável e tu estás-te nas tintas. Ele não respondeu nada. Deu um beijo distraído aos sobrinhos. E só porque Marisa não parava de o massacrar é que balbuciou: tenho os meus problemas, Mari, deixa-me em paz. Eu, apesar de me puxarem para aqui e para ali com afeto, não deixei de o ter debaixo de olho, mas agora sem ciúmes. Só receava que ele não se sentisse à vontade. Não sabia se se lembrava de António, se o reconheceria. Só eu tinha conhecimento do espancamento que lhe infligira o meu ex-namorado. Vi que trocaram um gesto de saudação, muito contido. Um movimento de cabeça, um ligeiro sorriso. Nada diferente daquele que a seguir trocou com Enzo, com Alfonso e com Carmen. Para Nino eram todos estranhos. Um mundo meu e de Lila, com o qual ele pouco ou nada tivera a ver. Depois vagueou pela loja a fumar e ninguém, nem mesmo a irmã, voltou a dirigir-lhe a palavra. Estava ali, estava presente, era aquele por quem eu deixara o meu marido. Mesmo Lila, e sobretudo ela, deve ter-se compenetrado disso, definitivamente. Agora que já todos o tinham remirado bem, só queria tirá-lo dali para fora depressa e levá-lo comigo.